Ponta de areia, ponto final da Bahia, Minas, estrada natural que ligava Minas ao porto, ao mar, caminho de ferro manda. Esquecidas, viúvas.